Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Alexandre, todo Jovem Nerd, eu faço exames em doses homeopáticas. Eita ferro, aqui é o Afonso 3D. Eu vou mandar um beijo pra Marina, porque eu não sei o que falar. Meu nome é Afonso Solano e minha namorada dá banho em vários homens doentes como profissão. Nossa. Nossa. Aqui é o Tucano e eu trocaria todas as cervejas do mundo por mais uma endoscopia. Eu sou o Rodrigo Fernandes, do blog Jacaré Banguela, e eu nunca mais na minha vida faço uma colonoscopia. Okay. Alô, aqui é o Rex e eu já tomei muito café da manhã na clínica. Aqui é o Azaghal e os exames me tornam invencível. Muito bem, nerds, hoje aqui estamos um Nerdcast completamente inesperado, né? Quem já pensou que a gente ia fazer um Nerdcast sobre exames médicos, cara? E qualquer coisa afim, qualquer história esdrúxula que a gente tenha pra contar, vocês vão ouvir depois, né? Canelada. Canelada. Do Pesagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Lembrando, Azaghal, que esta semana estamos falando dos nossos amigos da Icatu Seguros novamente. Sim. E muito espertos, além do seu jogo Vivendo e Aprendendo.com.br, que eles já anunciaram com a gente, né? Uh-huh. Eles também lembram que você pode entrar por Vivendo e Aprendendo.com.br. E você entra no Adventure Game totalmente feito no Brasil para aprender a proteger o seu futuro, Azaghal. Viajando o tempo pra frente, pra trás, entendendo as consequências de suas decisões hoje no seu futuro. Muito bem. Eles, você sabe, tem vários capítulos. Já estão abertos os capítulos 1, 2 e 3. Então você pode ir jogando direto. Quando chegar no capítulo 3, para. Daqui a pouco eles vão lançar um novo capítulo. Você pode sair do site e voltar com o seu login de Facebook. E aí você continua onde você parou. Então vai lá no próximo Nerdplay, terá cenas de jogo, caso você não tenha visto. Para você ir lá ganhar badges, compartilhar no Facebook e aprender se divertindo, certo, Azaghal? Certo. Também outro recado dos nossos queridos amigos da Galápagos Jogos. Sim. Que anunciamos no Nerd Office dessa semana o lindo, divertidíssimo Sim, Mestre das Trevas. O lindo. Lindo. Okay. O jogo é bonito. As cartas são bonitas, são bem feitas. Os caras da Galápagos Jogos são muito bons. Estão trazendo vários jogos para o Brasil. Jogos, os famosos designer games, Azaghal. Os jogos que não são aquele beabá que a gente conhece há 30 anos. Os jogos de sempre. E um deles, esse card game chamado Sim, Mestre das Trevas, onde é meio que um RPG. A gente, se você não viu, né, Joss, veja que a gente tá jogando lá, onde você pode ser o mestre das trevas, e você, algum plano maligno seu deu errado, e os jogadores têm que se explicar, tem que explicar por que que o plano deu errado. Isso. Tem que dar desculpas, mas que as desculpas têm a ver com a sua carta. Você vai jogar a carta e tem que dar desculpa relacionada ao que está na carta. Pode interromper o outro, pode jogar a culpa pro outro. O fato é que quem não conseguir se explicar direito toma um olhar fulminante do mestre, e quem tomar três olhares fulminantes perde o jogo. Isso é muito divertido, muito divertido. É bom, é bom. Jogo pra 3 a 7 jogadores, eles informam que tem promoção. Olha. Deles, você ganha 15% de desconto quando você for lá na loja deles, e no cupom de desconto você digitar Rigor Mortis. Rigor Mortis? Você não sabe como é que escreve isso, você veja no post. Exato. Você tem que escrever corretamente pra ganhar 15% de desconto. Aí o jogo, em vez de ser R$69,90, vai pra R$59,90. Então corre lá pra garantir o seu, jogue e poste vídeos de você jogando fotos de todas as canetas que a gente quer ver. GalapagosJogos.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, que foi de chocolate. Comeu muito chocolate essa semana? O Nerdcast gostoso. Pode pular para 20 minutos e 50 injeções na bunda. Muito bem, Azaghal, como sempre, temos aqui um toque pra galera que a gente falou do site da Nerdbooks semana passada, certo? Você pode contar esse material. Teve algum bug que algumas pessoas não estavam conseguindo mandar alguns PDFs. Já acertamos o bug. Então, se você não conseguiu mandar, tente de novo. Não mande para o e-mail de feedback, não é o lugar certo. Ah, não mande para e-mail nenhum. Nenhum. Se você original chega no nosso e-mail, a gente joga no lixo. Ele é tem sério. Que estar lá, porque vocês não sabem que por trás do site tem um sistema todo de avaliação e tal. Se não tiver lá, ele não vai ser lido. Não vai, vai pro... Não, sério, você não tá entendendo. Se eu vejo assim, meu original, delete. Então mande pelo site, se você não conseguiu antes, tente agora. Vários nerds enviaram a notícia: adolescente desenganada pelos médicos se salva da morte comendo chocolate. Olha aí, a ciência. Sempre a ciência é uma matéria muito sensacionalista. Não, a matéria fala que ela realmente encheu o rabo de carboidrato. Ela tinha um problema no fígado. No fígado, isso. E parece que o chocolate foi uma das paradas, entre outras, mas uma que tirou ela da fila do transplante. Olha aí, bem. Segundo a matéria, que do R7. Muito bom. Um portal reconhecido. Não é um site de trollagem. Sim. Encontra os SkyNerd. Vários. Estava meio parado e explodiu. Uhum. Segundo encontro SkyNerd Fortaleza, Ceará. Encontro SkyNerd Belém do Pará. Primeiro encontro SkyNerd Beach. Vitória Espírito Santo. Fotos do encontro Sky Nerd Natal do Rio Grande do Norte. Fotos do encontro St. Patrick dos Nerds. Olha aí. Fotos do encontro Sky Nerd Go Revolution. Foto do segundo encontro SkyNerd em Dublin. Pô, segundo, engrenou então de Dublin, cara. Aí sim. Olha aí, aí a galera sim. De Dublin. Tem uma gringa aqui, hein, que não sabe o que tá acontecendo. Ei, agora vocês têm que, né? Punch in wall agora. Exatamente. Tem que escrever nerdinho com sangue das suas mãos. E fotos do brinde da SkyNerd. Como assim? Brindes da SkyNerd? Ah, um toast. Um brinde, um toast. Não? Ah, é muito bom. Entendeu? Pensei brindemos. Que, pensei que a gente estava dando brinde e não sabia. Não, as pessoas brindaram. Cozinha dos nerds. Tem vários espaguete à la carbonara, estrogonofe Moscow style, tentativas de delícia, chili beans. Muito bom. Galera, mande sempre. Arte dos fãs. São as artes dos fãs. Azaghal por Zadzu. Zadzu. Ficou foda. Ele pegou um Zangief, não é isso? Zangief? Um Zangief, aham. E... Tirou o moicano. Photoshopou, né? Ficou muito maneiro, cara. Maneiro, ficou Azaghal. Já vi Azaghal mudando de avatar no Twitter. Ah, ficou foda. Temos o Nerd Wonka por Alex Campos, a Mariposa Gigante e Suas Mãozinhas por Lucas Roberto. Feliz aniversário de Alotone por Caio Murilo. Muito obrigado. Feliz aniversário de JN por Daniel Capua. Obrigado. E esse o achocolatado fosse vendido em baldes de suplemento. Por Nicolas Vaz. Que beleza. Alguns contos SkyNerds aqui no catálogo literário. Será que a quantidade dos contos diminuiu porque a galera passou a mandar pro site do Nerd Books? Olha, e aí a esquerda. Quer ver a sua ideia publicada? Pode ser. Leremos alguns aqui randomicamente, como as Crônicas da Noite Sem Lua, por Laura Giordani, ou O Espírito das Armas, por Vinícius Mateus. Muito bom. Vários vídeos enviados, links, larva encontrada em bombom, em ovo de chocolate, que o chocolate corre risco de desaparecer, um monte de coisa aqui. Diego Cagnato, 28 anos, fotógrafo, Curitiba, Paraná. Estou escrevendo para falar sobre o pacote que acabei de deixar aí na portaria do Nerd Office. Olha ai, só, eu já que sei perigo. Já sei que pacote é esse. Calma, não sou nenhum stalker, mas como sou bom observador, vendo os primeiros Nerd Office, reconheci o mercado que a senhora já... Nossa, o cara... Não é nenhum segredo de estado também, né? Tá no Google Maps, inclusive. É, exato. Mas... Ele falou, resolvi aproveitar que ao lado da minha casa existe uma distribuidora de doces, onde suas memórias de infância te chutam na cara o tempo todo. Moeda de chocolate, suspiro em barra, teta de nega, hoje politicamente correto chamado de bombom de marshmallow. Olha que caraca, não pode chamar de teta de nega, mas... Doce de abóbora em formato de coração, barras de doce de amendoim e o clássico dos clássicos, o guarda-chuvinha de chocolate. Nossa. Eu acabei comprando duas caixas, uma pra matar a minha saudade e outra que eu deixei aí na portaria. A gente recebeu aqui a caixa de guarda-chuvinha, teve um susto. Para que vocês possam degustar e suas cabeças serem explodidas pela lembrança da infância. Lembrando que o consumo é por sua conta e risco. Digo isso porque comi um deles ontem e minha dicção ainda está prejudicada, visto que a gordura hidrogenada barra parafina inseram sua boca e fazem sua língua perder o controle. A título de curiosidade, a caixa custou incríveis R$3,99, que era uma caixa imensa. Absurdo, caríssimo. pelo que tinha ali dentro, é um absurdo. O presente foi pra tentar agradecer o ótimo trabalho que vocês fazem, trazendo as velhas memórias da infância novamente. Prometo que quando for a Toledo no fim do ano, trago um presente de verdade. Ah, aí tá perdoado por esse chocolate horroroso que você deixou aqui. Cara, eu provei, cara, pra tentar lembrar da infância. Mas foi chocolate na parede, no monitor. Cara, não dá, cara. É horrível, cara. É horroroso. Como que a gente... Criança não tem paladar? Como é que a gente come criança essa não tem paladar. Não tem paladar, né, é assim, cara? Doce e salgado. Qualquer merda na boca e pronto. Doce e salgado. Esse é o paladar da criança. É isso aí, cara. É uma merda inacreditável. Não provem. Mas obrigado pelo presente. Vili Mota, 22 anos, publicitário. Paulínia, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Azaghal. No Nerdcast, vocês comentaram sobre gorduras saturadas e trans. E falaram sobre a campanha feita para eliminar a gordura trans dos produtos. Gostaria de acrescentar sobre essa informação, dizendo que, anteriormente, a Anvisa fez uma resolução obrigando a rotulação das embalagens sobre a existência de gorduras trans. Porém, o que poucos sabem é que isso só aconteceu na hora em que nossos produtos foram vetados para exportação. Ah, como sempre. Mas como bons brasileiros que somos, achamos uma brecha para alegar ser livre de gordura trans. Essa brecha é declarar que o valor máximo de gordura é de 0,2 gramas por porção diária, o que não impede de definir um valor mínimo de porção diária. Exemplo, um biscoito por dia. Olha só! Caraca. Então ele fala, um biscoito tem 0,2 por dia, então esse pacote não tem gordura trans. Porque você pode comer um por dia e whatever. Caraca, que... da puta, cara! Ai, meu Deus. Hoje em dia estão utilizando a gordura interestificada, entre aspas, que pelo que sei é um novo jeito de socar gorduras trans ou piores. Eita nos produtos. Ferro. Caraca, meu irmão. Tá foda, maluco. Eita indústria. Carlos Eduardo Bittencourt, 24 anos, engenheiro mecatrônico, Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, nerds. Trabalho em uma indústria multinacional, produtora de cigarros. Como de costume, vim trabalhar essa sexta escutando o último Nerdcast sobre chocolate. Como trabalho na área, resolvi passar algumas informações esclarecendo o que foi dito pelo JP. Eu tô curioso com esse e-mail, cara. Todo cigarro é formado por um blend de fumo, como se fosse uma assinatura da marca. E veneno. Esse blend é formado de diferentes tipos de tabacos e aditivos. E veneno. O que foi falado pelo JP sobre a adição de chocolate foi uma pequena canelada. Eis por quê? A essência de chocolate está presente na maior parte dos cigarros em diferentes quantidades. Ela é utilizada para fixar o sabor do fumo e dar uma característica para cada marca, quando associada a outras essências. Porém, sua queima não produz as substâncias que causam dependência do chocolate. Não, esses são os outros venenos que fazem. Pois são utilizadas essências sintéticas. A quantidade de nicotina presente no cigarro, aí o veneno está falando, é o que causa a dependência. E essa dependência não é aumentada nem diminuída com a adição de qualquer aditivo. Acompanho vocês desde a época do Fórum Jovem Nerd. Nossa, muito bom. E pretendo continuar por muitos anos. Continue fazendo esse excelente podcast. Então para de fumar, cara, porque... O cara não falou que ele fuma. Ele trabalha na indústria. Todo mundo deve ser obrigado a fumar. Não, não é, cara. Diogo Santos, 26 anos, colaborador do We Are Geeks e do Cocatec. Olha aí. São Paulo, São Paulo. Saudações, nerds. Meus pais trabalham numa fábrica gigante de chocolate. Ele disse o nome, mas eu não vou dizer. É, a capital de um país. Isso. Eles trabalham lá entre 25 e 30 anos. Nossa. É. Puta, mas tem um FGTS animal. E nessa altura ninguém demite ninguém mais. Ninguém demite mais, exatamente. Meu pai, especificamente, se aposentou em uma e foi contratado pela concorrente. Olha aí, rapaz. Olha aí, que tem o nome da origem do chocolate, mais um espetáculo. Tá ótimo as nossas dicas. Depois disso, então basicamente cresci dentro do universo do Willy Wonka, onde antigamente eles tinham a liberdade de trazer quanto chocolate quisessem e levar os filhos para acompanhar o dia deles. Só filho gordo, né, cara? Por conta disso, tenho um mínimo bem pequenino mesmo cunho de propriedade para falar o seguinte. Uh-huh. Os chocolates são endurecidos com resfriamento gradual para evitar o efeito suor que faz com que eles cristalizem por fora. Certo, ok, muito bom. O chocolate da capital europeia não tem nenhum adicional secreto. apenas o efeito placebo do valor e glamour empregado nele. Ah, não é possível. Tanto será? Que estão prontos para explodir de cabeça, diz ele. É. Os chocolates da uma marca horrível que ele cita aqui são feitos com o mesmo maquinário da capital europeia, alternando a produção em períodos. Quer dizer, de dia eles fazem um chocolate mais elitizado com capital europeia e à noite fazem uma marca mas mais... É o mesmo ingrediente, o mesmo processo? É a mesma coisa, chocolate. Só muda a forma, sei lá. É puta. Ele continua. Para atacar outros públicos, foi lançada a loja Fruto do Chocolate Terra Tupiniquim. Que é exatamente o mesmo chocolate da capital europeia, esse nível tá ficando complicado, com outra embalagem e barateado. Não pode ser o mesmo chocolate, cara. Ele não tá pode. Falando, ele tá falando. Não, olha só, o mesmo maquinário. Eu posso pegar uma frigideira e fazer um ovo horroroso, ou pode dar pro Gordon Ramsay e fazer uma parada foda com a mesma frigideira. E aí? É o mesmo maquinário. É, ele, pode... que eu, ele disse aqui, não cara. É possível, e o pai cara. Dele trabalha 1000 anos nessa porra. Ele termina mandando um forte abraço do nerd que só tomou achocolatado depois dos 16 anos, porque era muito mais barato derreter o chocolate do que pôr no leite. Caraca. Daniel Cru, 27 anos, fisioterapeuta, Serra Espírito. Sou bons da menino. Temos alguma explicação. Moro no Espírito Santo e o estado detém a única fábrica de chocolate menino do mundo. Fiquei impressionado quando soube disso. E eles oferecem um tour pra demonstrar o processo de fabricação com direito a guia e degustação. É famoso esse passeio na fábrica menina. É. Durante o tour, ficamos sabendo de algumas coisas interessantes. Por exemplo, as caixas são preenchidas praticamente de forma aleatória, exceto por alguns bombons. Sim, os merdas, sempre tem que ter. Esses estão garantidos. O bombom Caribe de banana e o It Coco... It Coco, né? São exemplares mais caros da caixa. Não. Por conterem frutas. Aí, cara, que devem ser processadas enquanto frescas. Podem perceber que só existe um exemplar de cada um nas caixas. Mas tem, né? Sempre tem. Logo, o processo de fabricação e logística se torna mais dispendioso e, curiosamente, são os mais exportados. Você tá me dizendo que o bombom mais merda é o que deixa a caixa cara? Não é possível. Caraca. E como a caixa é vendida baseada no peso, ao final do processo eles pesam e retiram ou colocam o chocolate pra conter a quantidade certa do produto. Caraca, essa fábrica tá um pouco obsoleta, né? Porra, nego, tem que encher a caixa, no final fica o candango tirando o bombom? Não é possível, cara. Geralmente eles tiram o... Ai, meu Deus, como é que eu falo botar o nome desse bombom, cara? Sonho de dança. Sonho de dança. Que é mais caro. E se a caixa estiver mais leve, eles colocam o Lua em inglês ou Torrone, que são mais baratos. Que ótimo. Sobre os ovos de Páscoa, eles começam a fabricação em junho do ano anterior. What? Como assim? Pra dar tempo de distribuir até a Semana Santa pra todo mundo, já não que é só possível. Existe uma linha de produção. Não é possível, não é possível. Não é possível. Peraí, chocolate. Ah, chocolate. Do menino, da fábrica menino. Do menino. Mas chocolate aguenta bastante tempo, né? Acho que... Bom, mas caraca, por isso que é tão caro o chocolate, o ovo de chocolate. Durante... Porque fica estocado meio ano... Refrigerado, né? Assim. Sei lá, cara. Quantidades absurdas de geladeira de aqueles. Ai, como é que chama? É, adega, né? Não sei. Uhum. Tem que manter. Esse Espírito Santo é um lugar quente, maluco. Quer dizer que, porra, daqui a 2 meses eu vou fazer chocolate da Páscoa começa, de 2014. Começa a fazer, exato. Durante esse tour, os participantes dispõem de 10 minutos pra comer quantos chocolates conseguirem. Olha que beleza. É o desafio diabetes. Com muita esforço. Com muito esforço e muita sede, consegui consumir por volta dos 20. Não consegui contar devido ao açúcar elevado no sangue. Mas segundo o guia, o recorde de 76 bombons em 10 minutos. Caralho. Cara, eu me sinto mal só de pensar, cara. O cara saiu direto pra hemodiálise. Né? Ai, cacete. Marcos Franzolin, 31 anos, publicitário, São Paulo, São Paulo. Olá, amigo Jovem Nerd Azaghal. Escrevo para lembrar de uma lenda sobre a música Chocolate, do grande Tim Maia. Olha. Eu ainda quero fazer um Nerdcast sobre o Tim Maia. Excelente. O livro dele, cara, é muito bom. O livro não dele, né? Do Nelson Mato. Exato. Sobre ele. Dizem as más línguas, a boca pequena, que essa música é uma alusão ao sexo anal. Ah, não. Não estraga a música, sim, cara. Porque ele diz... que quer chocolate e não quer Guaraná. Os dois seriam metáfora para... Bem, a parte de trás e a parte da frente da mulher. Por que Guaraná para da frente? Porque a de trás é chocolate, né, cara? Não sei se é verdadeira lenda ou se vocês já conheciam, mas acho bastante interessante. Por que não, cara? Não, não é possível. No livro fala como é. Agora eu quero ver a letra dessa música, cara. Não, peraí. Chocolate, chocolate, chocolate. Poderia dizer cu, cu, cu? Eu só quero chocolate. Uhum. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Ok. Não quero chá, não quero café. Porra, mas o que, que é não um quero chá? Coca-Cola, me liguei em chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Só quero chocolate. Pera. Cara, a letra da música também tá de parabéns. Peraí, cara, não, não. Resta saber o que, que é chá, café e Coca-Cola, mano. A letra da música é só isso. A letra da música é ele falando... Cara... Se a letra da música significa eu quero o cu, eu quero o cu, o tempo inteiro. Não adianta vir com outra coisa, eu só quero. Não adianta vir com boquete pra mim, eu só quero o cu. Quero o cu! Quero o cu! Cara, se é isso. A gente tem que fazer exame todo ano, né? A gente tem que fazer o check-up, mas a gente não faz. Por que, que a gente não faz? Porque o brasileiro tem medo de médico. O certo é fazer todo ano, mas... Eu não faço porque eu gosto de viver perigosamente. Como é que você pede um check-up? O Eduardo Spor, quando a gente mandou o convite pra galera que queria participar do programa, ele respondeu, eu faço check-up todo ano. A gente cortou ele automaticamente. A palavra é hipocondria. Falando de exames, eu ouvi uma teoria há bastante tempo, que é do Murilo Gun, comediante de Recife, que ele diz que a medicina é a responsável pela morte da evolução da espécie. É verdade. Porque antes da medicina evoluir, a seleção natural deixava os fortes e os adaptáveis e os fracos morriam. Isso só deixava as pessoas mais aptas para a evolução ou as condições irem perpetuando a espécie. Com a evolução da medicina, os fracos sobrevivem. E por isso tem tanto idiota no mundo. Conclusão do TCC. É verdade, é verdade. É, tem todo sentido. A conclusão é essa frase, por isso que tem tanto idiota no mundo. É, porque os fracos sobrevivem. Cara, as mulheres fortes reproduzem com os homens fracos e vice-versa, né? Nasce um monte de idiota aí. Excelente, cara. Mas olha só, nós temos algo, uma ferramenta para combater isso, que é a educação. E também é uma coisa que no passado não rolava muito. Mas a educação não gruda nos idiotas. Será? Não gruda. Não gruda. Não gruda. Não gruda mesmo, cara. É, excelente. Então aí os comentários para provar. Os nossos comentários são bons, cara. No YouTube que é mais difícil, Sérgio. É bom os comentários. É, o YouTube é um habitat, né? Eu fiz agora um check-up recentemente. Eu tô aí aos 37 anos tentando destruir meu corpo de todas as formas. Com álcool, com comida, com ônibus, com tudo que tiver pela frente, eu tô tentando me destruir. E sempre que eu faço os exames, o médico fala, pro que é, tá bom. E eu tenho uma sensação de poder, de tipo, ah, não foi agora que você me venceu, o universo, sabe? É o Constantine, é o final do Constantine. É, cara, exatamente, cara. É incrível, então eu prefiro viver sem fazer o exame periodicamente, porque pelo menos eu tenho receio de estar tudo uma merda. Ou você é o Constantine, ou então você tem aquela explicação que os Simpsons deram porque o Sr. Burns não morre. De que ele tem tanta doença que todas elas engarrafam e nenhuma passa. Eu acho que a teoria é que nem macumba, só pega em quem acredita. Se você procurar, você vai descobrir alguma coisa. Então não faz. Olha aí. Chave mestra, chave mestra. Eu fiz o exame, eu descobri que eu tenho uma picanha invertida no lugar do fígado, mas que... Então tá falando o quê? Mas tudo é tratável, cara. Então eu tô... Peraí. Esteatose hepática é tratável, mas sabe como? Você tem que parar de beber e de comer gordura. Tá, isso é um problema. Eu não tô falando que é fácil. Eu tô com o fígado limpinho, tava mó bem. É, mas o resto tá tudo certo, coração, tá tudo batendo. Tá tudo beleza. Eu entendi, ele quer chegar lá no médico, o médico fala assim, aí, meu irmão, tu vai morrer. O cara vem falar assim, ou você faz isso, ou você morre em 6 meses. Eu tenho uma teoria de que o gordo só emagrece ou se ele tá morrendo ou se ele parou de comer gente. Se ele tá comendo alguém ou se ele não tem risco de morte, cara, ele vai continuar gordo e foda-se. É verdade. Faz sentido. Pô, então vocês estão bem, hein, cara? Não, eu não tava comendo ninguém, cara. E já tá funcionando, hein? O Jacaré, ele fez uma série no canal dele chamado Emagrece Gordo. E começou com a aposta que o Rafinha Bastos falou pra você no seu programa. Isso. Que se você emagrecesse quantos quilos em 6 meses? 30? Se eu emagrecer 30 quilos em 6 meses, aí que tá a pegadinha. Na gravação ele falou assim: se você emagrecer 30 quilos em 6 meses, eu te pago 15 pau. E eu não tirei a prova se são 15 mil ou se são 15 pau. Eu tô com medo. 15 pica no cu, né, cara? É, 15 rolas gigantes. E aí, a meta foi alcançada? Não, ainda faltam 3 meses e 17 quilos. Tá bem. Ah, porra, tá bem, cara. Tô bem, já perdi 13. Tô indo bem. Perdeu bastante. Foi macumba também, não? Okay. Não, cara, academia, e agora eu tô fazendo 2 vezes por dia. Faço de manhã e faço à noite. E reduzi a alimentação e tá foda. É, e o cara passou pelos 3 primeiros meses, foram Natal, Carnaval, foi pauleira, maluco. É, cara, foi uma merda, cara. Eu me dedico plenamente ao Carnaval. Mas você é um caso extremo. Como se dedica ao Carnaval? O Rex no Carnaval é igual aquelas mulheres que são rainha de bateria, tá ligado? Elas começam a malhar em setembro, vai chegar em fevereiro, gostosa pra caralho, aí depois embucha de novo até setembro. Ô, 3D, você quis dizer que você acha o Rex gostoso pra caralho? Só no Carnaval. Só no Carnaval? Eu, nesses check-ups recentes, eu fiz um exame que sempre se faz em check-ups, que é aquele ultrassom, sabe qual é? Sim. Uhum. Que o cara passa uma geleca na tua pança e é menino fica... Menino ou menina. Exatamente. Fica ali tipo um submarino, um sonar, vendo qual é do teu interior. Só que, cara, aqui em Curitiba, esse exame, ele chegou num nível inacreditável. Porque eu sempre fiz esse exame no Rio de Janeiro e tal, e lá o próprio médico pega a geleca, espirra, passa em você, depois ele te dá lá um rolo de papel toalha pra você tirar aquela merda. É. Né? Você se sente uma prostituta, né? Depois. Exato, né? Se limpando, né, cara? Tá aqui seu papel higiênico, minha filha. Que horror! Desculpem. Mas aqui em Curitiba, cara, é tipo médico superstar. Você espera na fila, entra pra fazer o exame, aí vem uma enfermeira, aí a enfermeira que te lambuza daquela geleca, e quando tá tudo pronto, aí entra o médico, abre as cortinas, bate o holofote, e entra o médico, cara. Aí ele chega, dá 2 ultrassonadas, 3 cliques, 1 coração, que é aquele barulho nojento. É bizarro, né, cara? Cara, com a mãe do meu filho foi igual, cara. Tu não tá fazendo no lugar errado, não? É o mesmo exame. Porque você é alienígena, eles enfiam o negócio. No ser humano, eles fazem por fora. Ah, tá, entendi. E ele, 3 cliques, falou picanha invertida e saiu. É, mas cara, aqui em São Paulo ainda lambuza tudo, cara. Eu fiz terça-feira esse exame. Fiz tanto do abdômen quanto da tireoide. Tireoide. Pra ver se eu tenho hipotireoidismo igual o Ronaldo. Ninguém tem essa porra, cara. Isso é a invenção do século. Não. Invenção de algum médico gordo. Toda atriz caída dos anos 80, 90, que hoje estão um bagaço, falam que é tireoide. Eu tenho, pô. Hipotireoidismo. Tu tem? Tenho. Aonde? Na glândula tireoide, cara, que eu tenho. Ah, que historinha, cara, aonde? Sério? Mas eu não boto a culpa do meu sobrepeso na tireoide, mas eu tenho essa porra. Não, mas é foda mesmo, a gente tá zoando, mas é uma parada que dá... É complexo, cara, muito mais complexo a pessoa que tem hipotireoidismo, não tem nem falar, tá vendo? Hipotireoidismo pra emagrecer e tal, do que pra quem não tem, cara. Na época que isso aconteceu com o Ronaldo, eu lembro que eu pesquisei os sintomas e realmente é bizarro. Quando você tem hipotireoidismo, você tem dificuldade de emagrecer, dificuldade de jogar bola e dificuldade de distinguir entre uma mulher e um travesti. É foda. É muito foda. Essa doença é foda. É uma foda e foda, né? Toda noite na churrascaria. Então, estou falando de ultrassom. Eu fiz ultrassom no meu olho esquerdo. Oi? Caralho. No olho? Cara. No gel também? Passei. O que aconteceu? Quando eu era muito jovem, eu sofri um pequeno acidente, né? Eu tinha réplicas de arma, aquele tipo estilo airsoft. É, sim, airsoft. Né? Pra quem não sabe, é uma arma bem parecida parecido com a de verdade, só que de plástico, e ela tira pequenas bolinhas de plástico muito duras. Não é um paintball, que é aquela bolota de tinta. É uma bolinha bem pequenininha, assim. E aí a gente tinha aqui em casa, então, mas a gente não costumava carregar elas pra ficar tirando, porque é perigoso. Aí um amigo meu veio aqui, o meu amigo pegou a arma, botou uns bonequinhos assim, uns action figures, ficou atirando com as bolinhas nos action figures, e aí ele quis fazer uma brincadeira comigo. E aí o que ele fez? Ele tirou o pente da arma, ele já tinha carregado, já tinha puxado pra trás o... Ele deu aquele clec-clec. É, o clec, é. Aí ele virou, tirou o pente, carregou a arma assim e me cutucou. Quando eu virei, ele queria apertar o gatilho e fazer o barulho do disparo. Quando não tem bola, simplesmente faz o barulho. Isso. Só que como ele já tinha carregado, tinha uma bolinha. A bala que matou o filho do Bruce Lee. Cara, foi igualzinho. Sabe quando a Trinity fala dodge this? Sem sacanagem, foi aquilo ali. Ele atirou a queima-roupa no meu olho. Na mesma hora, eu fiquei cego. Caralho. E aí, tipo, caralho, ninguém entendeu porra nenhuma, tava sem bala, não tava, não sei o que tal. Aí eu abri o olho, tava cego, totalmente, assim, totalmente tapado. Falei, caralho, estou cego, né? Aí eu fui pro hospital e já pensando um monte de merda, assim, pensando, pô, se eu ficar cego... Tapa o olho, olho de vidro, olho do Thundercat, essas porra que a gente fica... Olho pensando. De Sandera, seria irado, e aí, hein? Chegou lá, o médico... Não pensou em vingança, não? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu fui no quarto, peguei um lápis e pá! Podia ligar pra ele e falar, I will find you, and I will kill you. Where's my eye? Aí eu cheguei lá, o médico de plantão e tal, aí ele falou, cara, falou a verdade, eu vou fazer exame, vamos ver se você arrebentou teu olho ou não. Aí ele pingou um monte de bagulho no meu olho, me botou lá num aparelho gigantesco, ele dilatou, né, a minha pupila o máximo possível, me enfiou um monte de luz, e aí eu consegui enxergar a sombra dele lá no fundo. Nossa. Aí ele falou assim, no exame rápido de emergência, ele falou, o seu olho está... cheio de sangue, foi isso que aconteceu. E aí, a partir daí, eu fui fazendo uma série de exames que incluíram o ultrassom, que é exatamente o que você fez na tua barriga, Zagal. O cara abriu meu olho. Meteu gel? Gel. Não. Ele bota um mini scanner? Essa é a pior parte, ele bota um mini scanner e fala, você não pode piscar. Caraca, não, impossível. Teve que botar aquele negócio laranja mecânica, cara. Impossível. Não, mas tava anestesiado, não tava? Não, ele pingou um colírio, né? Tudo que a gente vai tentar colírio. É aquela desculpa, o seu olho vai ficar um pouco anestesiado, mas não fica. Nossa, tu sentiu o cara espremendo a caneta scanner no teu olho. Você sente o cara... Assim, não dói. Não dói mesmo. Dá um nervoso. Porra! Eu já tive que tomar uma injeção no olho. Nossa! Nossa! What? Mas por que injeção no olho? Porque eu nunca fui muito cuidadoso com as minhas lentes de contato. E aí um dia, né, cheio de cana, chegando em casa, eu botei ela num potinho e botei água, saca? Tipo, em vez de botar o... Botou cachaça, fala a verdade. Não tinha. Se no banheiro eu tivesse cachaça, ia ser foda. Botou álcool gel. Botei água normal e deixei a lente lá. No dia seguinte eu botei, começou a coçar, não sei o que, eu acordei no outro dia, dois dias depois, eu acordei que eu não consegui abrir o olho. Eu dormi dois dias? Não, cara. Eu tô passo tempo, né? Manguado, sabe? Sei lá, outro planeta, não sei como é que é. Né? E daí eu acordei no dia seguinte depois. Tinha um cogumelo no teu olho. É, tipo isso. Eu adquiri um fungo no olho, cara. Um fungo bizarro no olho. O cara raspou o fungo com bisturi no meu olho. Além de tomar injeção no olho, o cara pegou um bisturi e raspou o fungo com a injeção, meu olho, eu imagino que tenha sido anestesia, né? É, foi anestesia. Eu conheço uma professora de academia, que ela, por negócio de lente de contato, ela pegou um fungo no olho e ela ficou cega do olho. Caraca. Lente cega contato. Do olho, tem como ficar cega de outra coisa? Sei lá, cega com uma faca, né, velho? Tem razão, uma faca cega. Cega de amor. No segundo grau, eu recebi, sem querer, soda cáustica no olho. Caraca, mas que merda é essa, cara? Mato Grosso, né? Eu sou do Mato Grosso. A gente tava fazendo sabão no colégio, aprendendo processos químicos e fazer sabão a partir de soda cáustica. Caraca, era o clube da luta. Até dúvida, era professor. E aí a gente fazendo sabão a partir de soda cáustica e como a gente sempre teve aquela impressão de que soda era qualquer coisa que você colocar lá dentro, ela borbulha e derrete, uma amiga minha foi botar uma folha de árvore na bacia que tava com soda e quando ela chegou com a mão perto, a mão dela esquentou porque tava evaporando, mas enfim, era só a reação química acontecendo. Ela puxou a folha rápido, com medo, e eu tava logo atrás dela. bala. E aí voou só da cáustica no meu olho. Mas pegou na parte branca, só até chegou a corroer um pouco. Nossa, caraca! Eu fui pro médico na hora, correndo, o pessoal do colégio levou. E o cara lavou meu olho com 1,5 litros de soro pra limpar tudo. E eu fiquei um tempo só com tampão, mas... E aquelas torneiras de laboratório, não tinha? Tinha, eu lavei, só que aí levou pro oftalmologista pra ver se tinha dado alguma merda. O cara ficou lavando com soro até ficar joia. Não pensou em vingança também, não, cara? Não, eu pensei em comer ela muito, mas nunca rolou. O Azaghal, ele tem ojeriza ao exame de fezes. Não, não é ojeriza. Eu simplesmente não faço. Eu também não faço. Eu não faço, desde 18 anos de não idade. Faço, não faço, cara. Eu não faço. Minha religião não permite. Eu não faço porque o ser humano evoluiu disso. Nós já passamos por esse estágio. Eu fui no médico novo aqui em Curitiba, o doutor já morreu. Não, explica. Não, porque ele é excelente, cara. Ele é excelente. Todos os pacientes dele já morreram, cara. Eu fui lá e ele... Ah, eu vou fazer um eletro aqui pra ver como é que tá. Aí fez o eletro. O coração tá ótimo e tal. O pessoal fala que tá gordo. O negócio de estar gordo é relativo, tu pode estar gordo e pode estar bem aqui, ó. Teu triglicerídeo, colesterol baixo, alto, tá tudo beleza, equilibrado. Um paciente meu, Jamanta. Um cara gigante, os médicos botavam terror, eu falei, Jamanta, relaxa, não tem isso, né? Não é isso tudo, não. Morreu. Cara. Aí um outro paciente, não, cara, super gente boa, engraçado, infartou nessa cadeira aí na minha frente, morreu. Na cara, todos os pacientes, filho da puta, já morreram, cara. Então o doutor já morreu. E aí ele passou os exames lá todos, e aí tinha lá o último item, eu falei, aí, escapei aí no último item, exame de fezes. Aí eu risquei. Risquei com a caneta, com régua, pra ficar com cara de médico, sabe? E aí já fui no laboratório, ela fez, não, fezes tá arriscado. Fezes o médico falou que não precisa. Né? Vamos passar um vermífugo que pega tudo. Ah, meu irmão, me dá um negócio que não, mata não, tudo. Porque o que eu quero perguntar é o seguinte, o exame de fezes, pra você fazer a coleta, as fezes não podem estar boiando na água do vaso, né? Você pega ele quando ele tá saindo. Ah, se fuder! Você é muito escroto. Você bota uma luva e você vai pegando e cortando o rabo do macaco. Você é muito escroto, cara. Existem as técnicas, exatamente. A técnica do jornal que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, você coloca um jornal assim, como se fosse a ponte do Indiana Jones, né? Através da privada. E aí você vai fazer o seu cocôzinho e você espera que o cocô pare no jornal. O meu nunca parou. Caralho, ele sempre seguia em frente. Eu acho que contamina o exame se botar no jornal. O jornal não pode. O cara vai examinar a tua merda, tá lá. Notícia do dia, velho. O que você pode fazer também é tentar equilibrar o cocô com o potinho, entendeu? Eu tiro o alvo. Mas olha só, cara, você fica ali... Pensando. Tipo sorvete italiano. Que exatamente. Tira na você vai fazer aquela maquininha italiano. De... Que merda, cara. O problema do exame de fezes não é você recolher, porque ali você tá ali no, na sua intimidade. O problema é entregar aquela merda na porra do balcão com 14 pessoas. E a mulher pergunta, ah, é exame de fezes? É, a filha da puta. É o treinamento dela. Essas mulheres não sabem falar direito, mas exame de fezes elas pronunciam como gentleman. É, não é, sabe o que é isso? É o momento de alegria delas. É, cara. Alguém que passou por um espermograma, tá legal? Exame de fezes é fácil. Você chegar à mulher, é fezes? Agora quando a mulher fala assim, é esperma, aí tu fica olhando pra cara da mulher. Esperma é o sabor da minha virilidade. A não ser que você não consiga encher o potinho. Aí não, olha só. É Galahala em Recife. Olha só, o dia que fazer o espermograma, a mulher chegou pra mim e falou assim, você pega um potinho e vai naquele banheiro ali. Aí eu falei, que banheiro? O banheiro ali. Você vai lá e enche o potinho. Eu falei, filha, eu preciso mais do que isso pra encher o potinho. Mais do que uma torneira, né? Exatamente, né? Aí ela, olha, você não pode fazer em casa, tem prazo pra entregar. Aí eu fui no banheiro, tive que ir. Aí, cara, quando eu tava... Você vai no banheiro? Me concentrando. Peraí, não tem uma salinha? Tem o banheiro? Não. Tem a salinha do Leslie Nielsen? Não tem, não. Nada disso. Tipo o cara cagando do lado. Não, exatamente. Privadinha, você lá na privadinha... Só pra ele. Gêmea aí, cara. Peraí, tu sentou na privada? Não, eu tive que fazer no banheiro, normal, que nem faz em casa, né? Deixa a imaginação solta. Que nem faz em casa. Cara, Rex, 16 anos de idade. Quando eu tava quase lá, eu só ouvi aquele... Aí eu falei, acabou o clima, não dá. Eu falei assim, olha, eu volto amanhã, mas volto preparado. Aí, cara, fui na banca de jornal, mas comprei tudo, cara. Mas eu comprei tudo. Forrou as paredes do banheiro. Exatamente. Cheguei no banheiro, onde que é o banheiro? Não é aquele ali? Então tá, forrei o banheiro, levei durex, prendurei, poxa, que foi lado. Eu fiquei olhando e falei, agora vamos começar por onde? Não sabia nem por onde começar, que era tanta escolha. Ó, se agora tivesse o iPhone no bolso, dava pra acessar o Xvideo, porque acesso pelo iPhone. Não tinha na época, não tinha na época. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha uns 15 anos de idade, eu só sei que foi. Caraca, pra que tu foi fazer um espermograma com 15 anos de idade, 15 anos de idade. Curiosidade. Eu queria saber se eu tinha potencial. Não, é porque eu tive que fazer uma cirurgia. E um dos exames que o médico pediu era espermograma. Caraca, que cirurgia que você fez? Exato. Cara, eu tinha um negócio chamado varicocele, que se chamam varizes no saco. E isso, a longo prazo, impediria que eu pudesse ser pai, entendeu? Uhum. Se eu soubesse disso na época, eu tinha feito foda-se, porque eu não quero ser pai mesmo. Mas, né? Negar até o fim que era meu. Mas aí, na época, eu fiquei preocupado, aquela coisa toda, e fui fazer o examezinho. Eu tive essa bad, eu quase fiz também, porque essa parada, né, de ter três dedos e tal, não sei o quê. Eu falei assim, porra, agora só falta... Oito testículos, hein? Realmente deve ter chamado a atenção. Né? Não, aí eu falei, pô, agora só falta eu ter três dedos e não poder ter filho, né, cara? Só falta isso, né? Não falta realmente mais nada, só isso. Mas, ô Rex, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que encher o potinho mesmo? Não, era exatamente isso. Bota o máximo que tu puder pro cara fazer uma contagem e ver se você tá no nível normal. Então, só cuspir dentro do potinho, só pra dar volume. Então tem que ficar pelo menos uma semana sem bater punheta, né? Tinha que ficar uma semana. Ah, então tá isso, bom. Foi tenso, cara, foi tenso. 14, 15 anos, cara, no auge. É, uma semana é punk. A secretária não podia te ajudar? Peraí, por que só com 14, 15 anos que uma semana é punk? É, aos 12 ali a coisa já tá começando a ficar crítica. Foi aos 31. Eu operei fimose quando eu era mais velho, assim, devia ter uns 10 anos. Olha, aí, isso não é mais velho, cara, 10 anos. Olha só, amigo meu operou com 25 anos, cara. Aí é foda. Tipo assim, ele... Aí é foda, o cara foi pra onde? Uma aldeia na Amazônia, né, cara? Eu me considerei tarde, porque eu operei com 15 também. Quando eu fiz essa varicocele, eu fiz logo fimose de uma vez. Já não ia poder usar o brinquedo mesmo por um tempo, então eu opero de uma vez. O enfermeiro, antes de me dar anestesia, eu tava com medo. Ele virou e falou assim, não, relaxa aí, cara, porra, que você vai comer mais menina agora, depois dessa operação. Beleza. Aí, sistema médico brasileiro. Brasil! E tipo, Brasil. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, assim. Entendeu porra nenhuma, só ficou mais assustado. Não, o mais assustador foi depois, que tinha que botar um supositório em mim, eu ainda tava meio chapado, eu levantei, saí correndo e falei que ninguém mexia no meu cu. Com 10 anos. Com 10 anos. Cara, eu achava teu rabo. A minha mãe me relembrou essa história hoje, que eu liguei pra ela e perguntei pra poder gravar, né? Ela falou que ninguém mexe no meu cu! Peladão. Assim. Eu fiz uma mini cirurgia também no meu ovinho, quando o meu ovinho direito, acredito, quando eu era criancinha. Quanto carinho por um ovo, né? Meu ovinho, né? Como assim, cara? Então, as lembranças são um pouco difusas, né? Traumáticas, né? Um pouco traumáticas, né? Eu era muito criança, eu não sei se foi hidrocele, não sei se hidrocele já acontece quando você é muito criança, que hidrocefalia no saco? Não, hidrocefalia. Eu acho que foi isso, tá? Eu não lembro, tenho que perguntar pro meu pai e minha mãe, mas foi alguma coisa que eu tive que fazer uma mini cirurgiazinha e tal. E aí eu lembro que eu saí também meio horrorizado, né? Que você não tem essa compreensão do que tá acontecendo. E aí eu saí da operação com aquele curativo imenso no saco, né? Tipo um lutador de sumô, aquele negócio inchado. Volumão. Aí eu lembro que eu tava no quarto e eu fui fazer xixi, eu acho, tal. Eu fiz xixi e a parada caiu, né? Caiu o meu... O saco? Não, caiu o meu... Saiu curativo. E aí, na minha cabeça de criança, tinha caído a minha operação. Olha só que maluco. Aí eu comecei a gritar, tipo assim, pai, caiu a minha operação! Vou ter que fazer de novo, tá? Teve um irmão de uma menina que trabalhou comigo, com o Alexandre, na TVE, que o cara tava no Tio Liros lá com a namorada, com a peguete, sei lá e tal, e o cara teve um problema no saco que as bolas enroscaram, maluco. Puta, eu já ouvi falar disso, dizem que é uma dor insuportável. As bolas enroscaram, cara, e que uma maluquice, eu não consigo imaginar como é que isso pode acontecer, e o cara teve que operar essa porra, cara. Olha, a minha namorada, que é enfermeira, como eu falei, ela vê várias coisas do tipo, então ela falou que outro dia chegou um pai com um filho que tinha... fazendo alguma coisa, algum esporte, as bolinhas dele... Esporte. Algum esporte. As bolinhas dele se enroscaram, que nem uma funda, sabe? Davi Golini. O pai parece que esperou muito tempo, e não foi, ou a mãe esperou muito tempo. Quando ele chegou lá, tiveram que amputar, não sei nem se o termo correto, amputar das bolinhas do menino, porque... Não. É comum, cara, é mais comum do que a gente imagina. O que eu soube de história foi de um cara que tava fazendo sexo violento com a namorada, se foi um amigo meu que é médico, ele falou que ele chegou a mostrar as fotos, que a mulher, numa posição lá meio peripécia, quebrou o pênis do cara. Lá no hospital onde a minha namorada trabalha, já chegou também um rapaz novo com o pênis fraturado, chamou de fratura de pênis. Ele alegou que tentou fazer sexo com o sofá. Caralho. Sofá Capitonê, que tem aqueles botões, sacou? Nem o sofá quis meter com ele, velho. Foi... sentado no sofá, deu aquela piscada, crack. Eu, felizmente, nunca operei meu saco, mas eu tive esse negócio do ovo virado. Um dia eu acordei... De ovo virado. Com uma dor no saco. Uma dor no saco foda, cara. E caralho, o que é isso? Que é isso? Aí, hipocondríaco como eu sou, eu comecei a procurar tumores no meu saco. Acho dois, né? Achei. Cara, e eu, por ter feito um autoexame sem a prática correta, eu destruí, assim. A dor triplicou, sabe? Deus do céu. E aí eu liguei pro meu médico já tremendo, chorando, pelo amor de Deus, eu preciso de um médico de saco. Tô aqui fudido, a dor foda, não sei o que lá. Meu médico me conhecendo falou, olha, você vai nesse médico e tal, que era perto da minha casa. Cara, mas a dor era tamanha que eu não tinha como dirigir o carro pra ir até o médico. Eita, ferro. Então eu tive que ir andando na rua, naquela situação. Com a perna aberta. É, com a perna aberta. Parecendo que tava cagado. É, exato. Cowboy, cowboy, né? É, cowboy cagado, exatamente. É. Cheguei no médico... Só senhor, né? Velhinho lá e eu com aquela cara de sofrimento foda. E eu fiz um ultrassom no saco. Olha, que gostoso. Ele fez ultrassom pra ver se tava tendo circulação, né? Olha. Teve lá o vucu, vucu, vucu, tava tudo certo. It's a girl! Ele falou, não, é só o ovo virado. E aí o médico fez lá o ultrassom e falou, é só descarregar a criança que fica tudo certo. Ah! Mas peraí, não entendi. Ele virou e aí com a força do descarregamento ele ia desvirar? Eu não sei bem, cara. Eu tava com muita dor pra entender o que ele tava falando, na verdade. Eu vou ficar com ovo virado nunca, então. Ele falou o seguinte, era só descarregar, ele falou, descarrega o garoto que fica tudo certo. Ele ainda falou assim, se eu pudesse, eu receitava Débora Seco. Olha aqui, médico. Eu ficava feliz com o genérico naquela época. Alguém já fez o exame proctológico? Levantou um assunto polêmico. O que acontece? O exame de próstata, toque, pelo que eu sei, ele é recomendado a partir dos 40 anos, certo? Isso. E a tecnologia avança a cada dia. A passos largos, graças a Deus. Não é? Isso. Ninguém aqui tem 40 anos. Não. Uhum. Todo mundo chegando lá na reta final. Mas é uma corrida há quanto tempo? Mas eu tenho certeza que em 2 anos mais tardar esse exame não vai ser mais necessário. Olha só, eu vou defender o exame da seguinte forma. Lá vem. O quê? Calma, o meu primo é urologista. É. Ah, tá. O seu primo não deveria ser proctologista? Não, ele é proctologista. Ele faz nas horas vagas só. Ele é dos outros, é só de vez em quando. É um hobby. Tipo assim, tem que fazer, vou dar alguém. Porque meu avô tava na idade de fazer e tinha que fazer. Meu avô, eu não vou fazer esse exame, não vou fazer cagou de machão velho espanhol, né? Não vou fazer de jeito nenhum. Meu primo tentando convencer ele, não, você tem que fazer isso aqui. Não, eu já sei que tem laser, tem tubinho, tem tudo, não precisa do dedo. Aí ele falou, olha só, calma, o dedo é preciso fazer, porque o dedo consegue pegar uma coisa que o exame não consegue pegar. A não ser que no futuro eles inventem um dedo robótico pra resolver esse problema. Não muito, né? É. Tira o dedo entre o vibrador. É. Puta, que evolução foi essa? Tem que falar uma parada. Essa malandragem aí do Azaghal, esse papinho dele, eu ouvi quando eu tinha 25 anos. Uhum. Mês que vem eu tô fazendo 37. Eu juro por Deus, cara, eu falo isso pra todo mundo, mas eu já tô começando a falar sem acreditar. Você não pode perder a esperança, cara. Ele contou e ele falou assim, cara, quando a gente tiver 40 anos, sabe como é que vai ser? Tu liga pro proctologista do orelhão. Aí, eu quero fazer o exame de próstata. Ah, beleza, peida no fone. Tu bota o fone no rabo, dá um peido e o cara fala, não, tá tudo certo. Tu falou que ia ser... Cara, eu acreditei. É, mas eu também, eu acredito ainda. Eu acredito que a tecnologia, ela vai nos salvar, cara. A gente tem tempo ainda. E é impressionante. Se você pensar que a gente manda uma sonda pra Marte... Porra, cara, tem gente morando no espaço, cara. Quem é que pesquisa exame proctológico? Exatamente, é por isso. Falta fundos. Que óbvio. Você tem que abrir uma entidade em prol da pesquisa antidedada. Exato, cara. Não é cara, isso é estranho, porque quando você faz um ultrassom, caramba, ele já mostra tudo que tem dentro de você. Não é possível que um ultrassom não consiga ver o que um dedo vai conseguir, entendeu? Mas... A não ser que seja o dedo do Didi que eu na ponta. Vamos falar a verdade, ultrassom é, ali é 50% adivinhação do cara, né? Tu já olhou um ultrassom? Agora tem até TV na parede de plasma e o exame eu ficava vendo como se fosse cinema, cara. E o médico falava e eu... Tá bom, você tá dizendo? Porque eu não sei de nada, né, cara? É adivinhação. Já coração. É, essa mancha é a pica invertida, essa mancha é o teu coração. Existem outras maneiras de você verificar, só que elas são tão mais complexas e caras que o exame de toque, ele é realmente muito simples, cara. Entre o exame de toque e enfiar um ultrassom no meu rabo, eu prefiro até o exame de toque. É por isso que eu trabalho bastante pra ter dinheiro pra poder pagar essa merda e ninguém enfiar o dedo no meu rabo. É isso aí, porra. E o pior é que no futuro vai ser um robô que tá enfiando o dedo no seu cu. Vai que dá uma pane na hora. O problema, né? Nem você fazer o exame do toque, você querer um segundo, terceiro, uma terceira opinião, procurar um outro médico. Aí que é o problema, cara. O problema é quando o cara fala 30, aí você fala 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é o seguinte, se o cara for chamar você pra fazer exame de próstata, vai, mas não é chegar a tocar e ir embora. Pô, vamos tomar um cerveja, um vinho, né? Jogar um PlayStation, ir num cinema. Pô, o cara chega e vai embora? Tem um episódio do Family Guy que o Peter Griffin faz exame de próstata e ele fica mega confuso, né? Então ele acha que foi violado pelo médico. Aí ele processa o médico por assédio e cacete. E aí chega um momento do episódio que ele tá tão perturbado que ele fica em frente ao espelho, passando batom enlouquecidamente assim na cara, falando: quem é você, sua vadia? Quem é você, sua vadia? Eu já fiz colonoscopia. Você tomou um tubo alienígena no rabo, é isso? Um tubo alienígena. Era R$180 pra fazer com uma anestesia que deixa meio grogue, ou, tipo, R$250 pra desmaiar. Eu paguei R$250. Eu não queria ter nenhuma lembrança disso, cara. E chamou teu irmão pra ficar vigiando o médico, né? Não, foram meus pais. Mas por que você fez um exame desse, cara? No final da faculdade, quando eu tava na época de monografia, o Fred, que fazia o blog comigo, ele saiu do blog. E nessa época eu recebi um processo de uso indevido de imagem. Aí tu começou a cagar sangue, é isso? Não, eu comecei a ter uma gastrite nervosa. Uhum. Que era o fim da faculdade, o processo e trabalho. E aí eu comecei a ter gastrite nervosa. Aí tu falou: enfia uma coisa no meu cu rápido, porque não tô aguentando. Rápido, médico! Rápido, doutor! Não, e aí eu fui fazer exames. Aí fiz endoscopia e colonoscopia. E aí os tubos se encontraram no meio. Faz o mesmo dia, cara. Michelangelo, né? Ele vai separado, pô. Cara, com chapação total pra não ter a menor lembrança. É meio escroto, porque você percebe que você ficou alguns minutos. É assim, não existe na tua memória. É tempo perdido. Eu tava com a roupinha de hospital, pisquei o olho, eu tava sentado na maca, já tinha acabado o exame. É assustador como você não tem o registro de um tempo que passou, cara. É bizarro. É diferente de dormir, você tá dizendo. Muito diferente, cara. Porque dormir, às vezes você acorda à noite, enfim, você meio que sabe onde você tá. Você sabe que aquele tempo percorreu, né? Eu tive que operar a garganta um ano e pouco atrás e eu tomei anestesia geral. O escroto é que quando eles vão botando a parada na tua veia, você tá conversando normalmente. Aí chega uma hora que os caras estão falando, você só escuta, só que você não consegue falar. E aí, cara, eu entrei em desespero nessa hora, mas tipo, sei lá, 10, 15 segundos depois eu apaguei. Mas eu lembro de 10 segundos que eu entrei em desespero. E os caras ainda falaram assim: ih, acho que ele mexeu o dedo. Tipo, como se eu tivesse muito, né? Ih, eu acho que ele mexeu o dedo. Aí ele, se a gente falar mal dele agora, ele vai. Tipo, eu apaguei. Sabe? Na verdade, a gente fala: ih, eu acho que ele mexeu o dedo. Essa parada do medicamento afetar a gente, eu acho muito sinistro, cara. A gente tava na campus em Recife ano passado e aí eu resolvi comer todos os dias filé parmegiana. Por quê? Peraí. Vamos desvendar a cabeça. Então, eu cheguei no hotel e tal, e aí eu provei o filé parmegiano e falei: excelente filé parmegiano, não vou comer nada além disso. No dia seguinte eu cheguei e encontrei o Azaghal morto no hotel. Cara, verde, passando mal, eu me enchi de filé parmegiano e tal, e aí eu não sei o que aconteceu, cara. Olha, eu sou um cara resistente pra cacete, pra comida, eu como qualquer parada, eu nunca passo mal, cara, eu sou um bode. Até presunto podre, né, velho? Exato, cara, eu como qualquer parada, eu não tenho essas frescurites. O Nerd prova um negócio azedo, é, começa a fazer cara de bunda, eu mando ver. Azedo pra mim é tempero, cara. E, cara, eu não sei como você sentia aquelas paradas no estômago. Aí eu vomitei direto, assim, 3 vezes. Falei: caraca, perdendo as forças. Um quarto ficou inacreditável. Inacreditável, porque eu não tinha controle sobre meu corpo. Vomitou pelas paredes? Cara, por tudo. Rodando? Girando, rodando e dançando. Rodando. Liguei pro meu amigo Batata, que tem conhecidos em Recife, falei: cara, amor de Deus, me diga pro hospital que eu tô morrendo. Peguei um táxi, fui pro hospital. Aí cheguei lá, ai, tô fudido. Aí a mulher tá um plazio e cala a boca. E aí ela meteu o soro na veia lá. E quando ela aplicou o remédio, eu falei, tranquilo, eu vou levar o iPhone, fico aqui tweetando com a galera. Nem vai passar. E eu não consegui enxergar mais. Minha vista começou a ficar fora de foco. E eu ia afastando o iPhone pra pegar foco, sabe? Aí tinha uma hora que já não consegui. Aí eu comecei a campainha desesperada. E a mulher, que foi? Que foi? Que, meu Deus, ela, eu não tô vendo, tô embaçado. Ela, não, é o remédio, é assim mesmo. Eu, puta que pariu, cara. E aí eu fiquei o resto do exame inteiro no iPhone, esperando o foco voltar, né? O amigo imaginário, uma vez, ele a gente trabalhando na TVE, ele falou assim, pô, eu vou ali fazer uma endoscopia e volto aí, galera. Duas, 3 horas da tarde. E aí, umas 5 horas, ele voltou. Ele realmente voltou, caraca. Voltou, mas ele tava, cara, bicho, sério, na boa. Ele é engraçado, ele tava retardado, mental. Ele falava mole, sabe? Saca o Dom Lázaro quando volta a falar? Sabe? Ele falava mole, assim. Ele não conseguia falar, ele falava assim, esse mouse tá estranho. Ele não conseguia mexer no mouse. Tipo, a gente teve que ligar pro motorista da tia dele, sei lá, pra buscar ele, porque ele não conseguia. Ele levantava o braço assim, ficava. Se você desse um toque, o braço caía e ele começava a rir. Mas o barato de endoscopia é legal, velho. Então, mas isso que eu quero perguntar pra vocês. Isso é recente, essa parada desse anestésico aí que deixa você meio viajando pra endoscopia? Não, isso acontece com muita gente, cara. Tô falando que é recente o uso disso? Porque eu lembro que eu fui fazer uma endoscopia, sei lá, na década de 90, no final da década de 90, sei lá, alguma coisa assim. E não tinha nada disso, não. O cara falou assim, olha, você vai sentir um pequeno... E aí o cara enfiando aquele negócio... com ânsia de vômito a cada... Tomou nada? Não! É verdade. E aí depois eu soube que as pessoas adoram fazer endoscopia porque botam remedinho na... bota o gás, sei lá, o que, na cara e fica... Mas é o lance do mertiolate que o Azaghal fala, é a geração boelagem. Eu sei que eu fui fazer a endoscopia, a minha mulher ficou esperando na sala de espera ali. Quando eu saí, eu tinha falado pra ela, me filma que eu quero ver como é que eu tava. Excelente ideia. Aí ela chegou, você tá bem? Então eu me filma. Cara, que filma porra nenhuma, tá doidão, não sei o que. Então, quero que tu me filme. Eu não tô doido. Deixa que eu vou filmar, Aí fiquei conversando com o celular desligado, velho. Com a galera na sala de espera olhando assim, velho. Puta que pariu. Ai. Quando eu fiz endoscopia, meus pais me acompanharam. Era a primeira endoscopia que eu tava fazendo e tal. Eu fiquei bem grogue. E quando eu saí, você fica grogue, mas você meio que conversa e as pessoas não sabem que você tá tão retardado. Porque depois você meio que não lembra. E eu conversando com meus pais, eu convenci eles a comprar uma geladeira nova pro meu irmão. E a gente saiu da clínica, a gente foi até uma Ponto Frio qualquer, a gente viu uma geladeira, eu paguei a primeira parcela, meus pais parcelaram as outras duas, cada um pagou mais uma parcela. A gente chegou em casa, eu dormi. Quando eu acordei, minha mãe foi falar comigo sobre a geladeira, eu não fazia ideia. Eu falava, que geladeira? Uma geladeira que a gente comprou. Que geladeira? Por que a gente comprou a geladeira? Não, pro teu irmão, você falou que ele tava precisando. Eu falei, não, nem sabia que ele tava precisando. Eu sofria porque eu sempre acordei no meio da cirurgia. Que isso? Gritando? Porque... Que isso, cara? Isso é um pesadelo, cara. Não, porque o médico falava que eu tinha resistência para anestesia. É, muito remedinho de cavalo, né? Pois é, deve ser, cara. É muito remedinho de cavalo nessa vez. Olha só, quando eu fui tirar o siso, eu sou meio mutante, eu tive 6 sisos. Caraca, meu irmão, tu tá tomando hormônio? Você tá maluco, cara. Caraca, meu irmão, essa porra tá te fazendo muito mal, cara. Então, eu tive 6 sisos. Durante a cirurgia, o cara falou assim, cara, eu não posso dar mais anestesia pra você, porque, tipo assim, cara, vai passar da dosagem que a gente é autorizado a dar, entendeu? Então, amigo, segura a dor e vamos lá, cara. Caraca, porque, tipo assim, siso, eu tive problema com anestesia. Quando eu fui fazer a varicocele, eu acordei no meio da cirurgia. Com o saco aberto. Não, não, o corte é no abdômen, é um pouco mais acima, perto do oblíquo, no lado esquerdo. É isso, é uma cesárea? Não, é tipo um apêndice. É tipo um apêndice, exatamente, quase um apêndice. É por ali que ele corta, porque é dali que ele puxa a veia que tá no saco, olha isso. Aí eu acordei no meio da cirurgia, levantei a cabeça assim, aí o meu primo olhou pra mim assim, tá mal no meu saco, irmão. Não, ele olhou pra mim, alguém anestesiou esse garoto ou só deram um remédio? Eu dei anestesia. Eu falei, não, Mauro, tá tranquilo, a dor eu não tô sentindo. Só toma cuidado aí com os pontos, que eu não quero ficar com a cicatriz feia, mas pode achar que eu vou voltar a dormir. Ai, que bichona. Que bichona! Não, pô, é não quero ficar marcado pro carnaval, vai tomar no cu, mano. Tipo, aí fez uma tatuagem tribal bonita. Eu não consigo desacreditar o meu batismo. Eu também não desacredito, eu só não acho eficaz você tomar um remédio que vai demorar 70 anos pra te curar. Não faz sentido. Ah, agora, finalmente, eu não tenho mais aquele problema de asma e posso praticar esporte. Mas, em 78 anos, pô. Não, você falou errado. Assim, agora eu não tenho mais asma. A voz do Briggs. Então, mas assim, eu já vi resultados. Então, assim, a gente não tem comprovação científica, mas você tem resultados. Então... Nunca tem. É incerto, mas tem gente... O que tem comprovação? Ultrassom? É estranho, vai tomar no cu. É estranho. É estranho. Mas aí o que acontece? Eu não acredito totalmente. Eu sei lá, eu acho que não faz mal, então eu tomo. Uhum. Entendeu? Beleza. Mas eu não troco a alopatia pela homeopatia. Eu faço um complemento. E aí me convenceram aí de novo num médico homeopata. Eu sei de uma história que o Jovem Nerd era o rei da homeopatia. E aí um dia deram, sei lá, um melhoral pra ele e o cara descobriu o novo mundo das drogas, cara. Ah, é, porque eu caralho, não... realmente eu consegui curar a dor de cabeça em 30 minutos e não em 3 dias? Meu corpo não estava acostumado a tomar Tylenol, essas porra, né? Eu fico querendo dar esse voto de confiança, que eu sou uma pessoa cética, né? Apesar de ter sido tratado quando era criança, hoje em dia eu fico, ah, será que funciona? Será que não funciona? Tá? Aí me convenceram, vai lá no médico com meu pai e tal. Beleza, o cara é médico, tem 25 anos de experiência em alopatia e tem mais 25 anos de experiência em homeopatia. Tem 50 anos de experiência. Uhum. Aí eu falei, beleza, vamos lá, cara. Assim, por que os médicos que eu vou, eles não ajudam a homeopatia? A consulta levou 3 horas, maluco. Jesus. Porque o cara divagava em qualquer assunto. Você quer falar os seus problemas, mas o cara tá falando que na Austrália, quando o cara estupra alguém, corta um pinto fora. Aí, olha o quê? Aí. Fun facts. É aquela história de você, tipo, confundir a pessoa, sabe? O cara fala pra caralho e no final ele te convence, só que você não entendeu porra nenhuma. Você foi do cara de homeopatia ou foi a tua esposa que te levou lá pra te fazer alguma ameaça? Não, levou num psicólogo, uma desculpa de que era o cara da homeopatia. Mas aí o cara chega e fala assim, porque o Armstrong, quando pisou na lua, ele olhou pra terra e disse, a terra é azul. Aí eu internamente falo, não foi o Neil Armstrong que falou isso, foi o Yuri Gagarin, que foi o primeiro cara que viu a terra de fora. É, e aí o cara fala assim, e a terra é azul por quê? Deus. É Deus. Eu falei, caraca, cara. Porque se fosse o demônio, seria roxo. Assim, tipo, eu não tenho nada contra, mas, tipo, não mistura as paradas, tu é médico, cara. Então, ok, né, cara? Eu não sei, ok. Aí ele deu uma palestra chatíssima sobre a homeopatia de 1h30, até perguntar sobre a gente e tal, porque a homeopatia trata, né, de você como um todo, aquela parada, né? Uhum. Não é o problema que você tá tendo, é quem é você, entendeu? Quem é você? Uhum. Quais são os seus medos, essa porra? Aí o cara vai e... Fala e... sério, né? Então, eu não sei, cara, mas eu vou, entendeu? Por que não? Afinal. Você não precisa de um médico. Você precisa de um amigo pra bater papo. Cara, mas parecia isso, cara. Ele precisava bater papo com alguém, cara. E me fez pagar a grana foda pra ele. E no final ele perguntou seu Facebook, né? Qual seu Face? Não, cara, tipo assim, o ápice foi assim. Ele falou, eu não estou querendo acabar com a homeopatia aqui, mas o médico não estava ajudando. Ele olhou pra mim, apontou o dedo e falou assim, você tem que fazer redução de estômago. Eu falei, cara, como assim? Tu nem me conhece ainda, cara? Calma aí. Aí no final ele falou que não, você não tem que fazer redução de estômago porra nenhuma. Você tem que fazer essa dieta nazista aqui. A dieta que você não come porra nenhuma. Ele me passou uma dieta absurda e tal, não sei o quê. Ele mandou você se pesar? Eu me pesei, eu fui tirando o celular do bolso, chave, carteira, tirei o sapato. Aí ele falou assim, gordo sempre tira o sapato, né? Caraca, cara. Fui num médico fazer um exame também, que foi foda, foi tenso, assim, demorado. Era um alertologista. Aí o cara... Que ele fala, cuidado! It's a trap! Aí o cara chegou, pegou meu braço e fez, sei lá, 36 furos. Alergologista, né? Tologista, porra. Isso, ainda bem que tem o consultar, né, filha da puta? Não, é porque eu fiz esse exame também. O cara furou meu braço 36 vezes, assim. Aí injetando uma essência em cada furinho, tal, não sei o que. Porra, demorou pra caralho. E aí ele pegava a essência, tal, não sei o que, botava lá. 36. Aí no final ele chegou, vi aqui que você é alérgico a camarão, amendoim e a ácaro. Ácaro? Mas, caralho, que coisa foda. Eu nunca vi alguém que seja alérgico a ácaro, velho. Normalmente as pessoas se dão bem com ácaro, tal, não sei o que. Pô, o cara fez... Prada, mandou-lhe um tratamento lá que pagava em dólar, umas ampolinhas, você tinha que tomar uma injeção por semana. É, uma injeção por semana. E aí, pô, teu cabelo vai crescer, tuas espinhas vão sumir, não sei o que, blá, blá, blá. Eu sei que eu comecei a ver, caralho, todo mundo tomava a mesma porra da mesma vacina, velho. O cara me fura 36 vezes pra falar que eu sou alérgico a ácaro e me dá a mesma vacina do cara que, sei lá, tem alergia à poeira. Chocolate. A chocolate. Ácaro e poeira é a mesma coisa, tá, ô Tucano? Não queria te falar, não. Não, ácaro não é o o inseto? É, a poeira é o inanimado. Eu imaginei que fosse. Não? É, mas é a mesma alergia. Ah, entendi. Tu fez isso também, 3D? Fiz, eu tomei vacina durante um ano e meio, cara. Só que eu só fiz 12 furos só, cara. Eu sou mais novo, né, cara? Tu tá mais furou. Não, é pela quantidade dos dedos. Eu tomo vacina até hoje. É, pra nascer siso, né, que você toma. Não, é. Mas como é que é tomar injeção sempre, assim? É igual diabético, né, cara? Pô, diabético... É subcutâneo, né? É, mas é pequenininha, a agulha é pequenininha, assim. É, cara. Subcutânea, pra alergia é subcutânea. É, aquela é tranquila. Aquela e é pra cavalo? Pra cavalo é como, Rex? Intramuscular. Tem que ser no glúteo do cavalo. Vocês já tiveram alguma doença espontânea e pouco comum? Como assim espontânea? Crista de galo, não sei se é tão comum. Uma doença repentina, louca? Eu tive pneumotórax espontâneo, cara. Surgiu um pneumotórax? É, não, pneumotórax espontâneo é quando seu pulmão explode, tá ligado? O teu pulmão explodiu espontaneamente? Então, é espontâneo essa parada. Eu achei que eu tava infartando no meio da rua, cara. Tipo, foi do lado esquerdo, aí, pô, meu pai já tinha infartado antes. Uhum. Tipo, eu tava voltando de ter me inscrito na Universidade de Santa Catarina, que eu tinha 19 anos. Uhum. Se eu não tivesse tido essa lepra aí, provavelmente estaria morando em Santa Catarina ou não. Ah. Eu tinha acabado de me inscrever no vestibular de Santa Catarina, voltando pra casa lá em Petrópolis. Comecei a... Assim? Uma dor no peito pra dentro. Dor no peito muito bizarra. E meu braço esquerdo ficou dormente. Que falei, louco, velho. Infartei. Porque meu pai já tinha infartado, tinha me dito como é que era. Falei, fudeu, infartei. Mas por que isso aconteceu? Você respirou? Não, é lepra mesmo. É tipo. É lepra? Como lepra? Como assim lepra? Você não sentiu o braço quando você olhou, ele não tava mais lá. Foi isso? Caiu. Lepra só acontece no filme do Roger Hood, meu irmão. Tá explicado porque o 3D tem 3 dedos agora em cada mão, né? Dois caíram. E eu não tive um, não, cara. Eu tive 3, porque um ano depois eu tive outro e 2 anos depois eu tive outro, cara. Você tem 3 pulmões, é isso? Pulmões. Tem 4, que, né, ele respira debaixo d'água aí. Ah, sim, claro. São pulmões aquáticos. Tem pulmões, e pulmão. Porra. Saiu errado aqui. Eu queria contar pra minha mãe que eu tava infartando, sabe? Tipo, eu meio acho justo, vou preocupar ela toda. É, vou pegar um táxi aqui, me empresta um dinheiro aí. Pô, pedi dinheiro e fui pro hospital, assim. E pra ir pro hospital, minha mãe, que houve, menino? Pra onde você vai? Não sei o quê. Falei assim, mãe, que eu tô com uma dor no peito. Quando eu falei dor no peito, minha mãe, tá vendo? Você fuma, desgraçado! Vamos pro... Aí minha mãe que achou que eu tava infartando mesmo. Aí cheguei lá, fiz 14 elétricos. Assim. Peraí, sua mãe foi contigo no hospital? Foi comigo, aí, tipo, fez tudo. A última coisa foi, essa dor no peito aí, né? Gases, não, aí o médico, sabe quando você vai, aperta na barriga da criança pra ela soltar pum? O médico ficou assim, pum, solta pum, e eu não peidava de jeito nenhum. Ah, que pariu, cara. Como é que chama então o negócio aí, pra gente tomar cuidado? Explosão? Como é que é? Pneumotórax explosivo, é isso? Espontâneo, muito espontâneo. Entendi, mas eu acho que a pior doença é, assim, espontânea, né, que dizem, é a combustão humana espontânea. Essa... Caramba, isso é bizarro. Isso deve ser muito chato, cara. Vem do nada, acaba com a fé. É uma merda. No começo do Nerdcast eu falei, minha namorada é enfermeira e realmente é assim, quem é muito machista não pode namorar enfermeira, porque a enfermeira tem as suas obrigações como enfermeira que estão longe da erotização que o mundo pornográfico propagou. Ela realmente cuida, né? Então ela tem que dar banho no cara, tem que dar banho na mulher também, e é aquilo, o grande lance da ereção repentina acontece. É mesmo. É verdade. A casa de massagem direto quando eu vou. Curitiba tem uma ótima. E aí, eu no começo do namoro, eu perguntei pra ela, mas vem cá, e aí, você tá lá dando banho, você e a outra lá, dando banho, às vezes no velhinho, né? O cara, de repente, pimba, a parada... Uma vitória pra ele. Velhinho é motivo de comemoração. E aí, cara, sabe o que elas fazem quando o avião não desce, digamos? Elas... Aí, punheta pro cara, né, pô? Elas jogam um álcoolzinho, cara. Por quê? É, porque aí você gera um desconforto. Arde. Arde. Caraca, ela joga álcool no olho do velhinho. Joga um copo de álcool na cara do velho, né? Tá! Toma álcool, velho, tá! Toma álcool! Algumas, claro, né? Algumas, não é? Não é todo mundo que faz isso, mas tem umas que jogam um álcoolzinho, vai dar um passeio, e aí dá aquela dor e o corpo imediatamente reage e a coisa desce. Mas ela fala que é uma coisa muito constrangedora. Pra grande maioria, é constrangedor demais. É porque elas não escutam Nerdcast. Se começar a falar Jesus, mamãe, Jesus, mamãe, Jesus, mamãe. Jesus, mamãe. Então, mas peraí, ela se sente constrangida pela pessoa, porque ou ela fica constrangida também? Não, a pessoa... Não, a enfermeira, já com tempo de trabalho, ela não tem mais esse problema. Já sabe. O paciente, ela diz que, porra, 99% ficam constrangidos, pedem desculpa. Eu ficaria... Me desculpa aí, é foda, né? Eu ficaria constrangido. Aponta e fala, me desculpa aí. Não, eu ficaria a ponto de pular pela janela. Não, que vai dar mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho pra ela, você sabe, né? Vai dar muito mais trabalho desentalar o Alexandre da janela do que no pau dele. Caraca, cara, mas é sério, é uma situação que eu não consigo imaginar o nível de constrangimento, cara. Calma que a nossa idade vai chegar. Já você descobre. Eu imagino, sei lá, eu não sei se é possível isso, não sei, logicamente não é possível pra todo mundo, mas eu ia pedir, pelo amor de Deus, pra um familiar meu, sei lá, velho. Sei lá. Ah, não, fica, cara, não. Chama minha avó? Não. Sei lá, pô. Meu pai teve um infarto, teve que operar. Eu dei banho nele, sabe? Ele falou, pô, fica aqui pra me dar banho, que eu, pô, fico sem graça tomar banho com as enfermeiras, não sei o que. Não, aí tudo bem. Mas aí realmente, ele tá ali, aí você realmente cria uma, né, uma anestesia. Social, sei lá, como é que chama ele. Não, aí você tá fazendo o que ele fez por você durante 5 anos da sua vida. Você tá só retribuindo, cara. Meu pai fez isso por você há muitos anos, cara. Fazer isso por um tempo não é nada. Mas o hospital, a enfermeira sofre. Eu contei no Matando Robô Gigante há um tempo atrás a história de um paciente que chegou lá com um problema mental e sofreu, na verdade, um acidente, alguma coisa assim que não era normal, não era o estado normal dele aqui. Ele chegou com algum problema e o problema que ele teve gerou a seguinte situação. Se ele não estivesse imobilizado, ele defecava nas mãos e passava pelo corpo todo. O quê? Meu Deus. Caralho. Foi marrom, é isso? Banho de lama. E aí o pessoal começou a, né, amarrar, dava banho nele e tal. E aí, se você olhasse pro lado, ele virava de ladinho e já começava a se esfregar. Se besuntar. E aí, panzé. E corta a comida desse paciente, né? É, não. E qualquer coisa que você dê pra ele se alimentar, vai sair mais mole ainda, né? Se for com... E, enfim, detalhes desnecessários. Eu sei que chegou a um ponto que o cara acabou de dar banho nele. E aí, quando viraram pra pegar outro remédio, ele já começou a fazer força e tal. E aí, nego correu. E aí imobilizou o cara, e aí na confusão mental do cara, né, ele virou pra todo mundo e falou assim, é foda, elogiar ninguém elogia, né? E aí, nego, caralho, de onde veio isso, cara? Caralho, que horror, cara. E aí eu sei que ele ficou internado um tempo, depois ele voltou ao estado normal, e ele não tem ideia de que isso aconteceu com ele. Ele saiu do hospital. Graças a Deus, né, cara? Ninguém falou pra ele, o cara vive hoje tranquilaço, o que eu achei super justo, né? Ninguém vai contar pro cara, mas que era um negócio bizarro mesmo. Mas isso. Que ele não vá vacilar com ninguém dessa equipe, né, cara? Cut the cake, please. Fiz aquele exame do sono, porque eu perei garganta e nariz por causa de apneia. Eu fiz essa merda. Esse exame é um despropósito do caralho. É um absurdo. Porque, teoricamente, é pra você dormir, só que você não consegue dormir. Exato, é uma máquina de lavar dinheiro, cara. Eu pedi pro cara colocar isso nas minhas costas, porque eu costumo dormir de bruxo, ele falou, não dá, tem que ser no peito. Eu passei a noite inteira dormindo mal. Não, eu fiz esse exame, é horrível. Primeira consulta, eu vou lá no médico, o médico pergunta assim, dorme bem? Ronca? A consulta, uma fortuna consulta pro cara fazer 3 perguntas e falar, tem que fazer o exame do sono. Aí, pum! Não, e o resultado é ótimo, né? Porque todo mundo, ninguém consegue dormir, todo mundo fala, você dorme muito mal. É tudo uma apneia, né? Sempre assim o resultado. Aí caiu, fui fazer essa merda desse exame. Aí eu cheguei lá já naquela animação, né? Virei à noite, não dormi. O cara falou, você tem que acordar às 6 horas da manhã. Falei, é impossível conseguir dormir nessa parada. Eu vou virado. Não vou dormir direto, 48 horas, loucura total. Aí fui pra lá e tal. Chegou, a mulher começou a plugar as paradas, né? Eletrodo em tudo que é lado, na cara, na cabeça, no ombro, no peito, negócio. negócio enfiado no nariz, né? Pra de respiração. Bizarro. Como que tu vai dormir com o negócio? Fio pra tudo que é lado, fio pra tudo que é lado, deita na cama, ele ainda bota a caixa com 40 mil fios do teu lado e fala assim: não se mexa muito. Fica à vontade, mas não se mexa muito. Fio no tornozelo, fio no cara, fio em tudo que é lugar, insuportável. É, e o negócio no dedo lá, medindo o batimento cardíaco. Eu durmo de lado, né? Eu falei, vou tentar dormir de lado. Impossível, com aqueles fios todos, eu me enroscando nos fios, não sei o que lá. Virava de lado, espremia a bochecha no travesseiro, o negócio que tava embaixo do nariz entrava, meu irmão. Começava a lacrimejar direto. Eu falei, caralho, impossível. Aí vira de barriga pra cima e passa um... Aí eu não sabia se tinha passado 5 minutos ou 5 horas. É bizarro. Ela tinha coberto o monitor de batimento cardíaco por causa da luz, sabe? Aí eu tirei lá a tampa dele e fiquei contando os meus batimentos pra calcular mais ou menos o tempo que eu tava lá dentro. Aí eu, puta, eu não acredito. Aí ela, a filha da puta, também ligou o ar-condicionado no máximo. Então a minha bexiga encolheu, virou uma ameixa. Aí, 3 minutos de exame e vontade de ir ao banheiro, né? Aí toca a campainha, a mulher vem. Aí eu vou, cara, que nem um prisioneiro segurando 1 milhão de fios no tornozelo pro banheiro mijar, cara. Que inferno! Mas tu Wolverine na arma X. Cara, exatamente. Eu apaguei, fiquei assim, desmaiei por 5 minutos, mas acordei assustadíssimo. Então o exame vai dar uma maluquice, sabe? Um espasmo. Eu olhei pro meu batimento, tava 140 quando eu acordei. Que eu fiquei me monitorando durante o exame. Aí, cara, eu terminei o exame, 6 horas da manhã, eu criei uma coruja, né? Destruído, quase 72 horas sem dormir. Aí a mulher vira, começa a tirar os eletrodos e falou: conseguiu dormir bem? Conseguiu dormir que nem na sua casa? Eu falei: olha, minha casa não é um cativeiro, então eu... lá eu consigo dormir um pouco melhor, né, cara? Vai ser esse médico que vai pegar teu exame e falar assim: tu vai morrer. É, com certeza, porque eu nem voltei lá, porque eu não dormi. Que exame é esse, cara? Eu cheguei na clínica, botou a porra dos eletrodos lá, uma porrada de eletrodo, descia a Matrix. Aí eu falei: fudeu, agora eu não vou conseguir dormir. Cara, eu dormi antes de acabar a novela das 8. Tinha televisão no teu quarto? Tinha, lógico. Puta, tu tava no paraíso. Tu tava no paraíso, eu tava sem televisão, sem celular, eu só tinha um monitor cardíaco, cara. Só tinha o seu cérebro. Era de boa, cama gostosa. Não. TV tela plana. Eu passei uma noite terrível, com medo de derrubar a caixinha dos fios, cara. Puta. Eu levei livro, mas nem precisou, cara. Eu cheguei, falei: puta, vai ser foda de dormir. Velho, eu acordei no outro dia, eu li o laudo depois falando que dava pra ouvir o meu ronco na recepção. E aí, qual foi o resultado do teu exame? Quase morte? Ele dormiu. Dorme bem, parabéns. Parabéns. Mas peraí, não te deu nenhum aparelho pra ronco, nenhum... O meu sogro fez esse exame, o senhor M, fez o exame, o cara receitou pra ele uma máquina de respirar. O cara dorme com o negócio do lado... Isso pra mulher deve ser ótimo, mas tá dormindo com Darth Vader praticamente, né? Chimpanzé. Uma vez ligou pra saber se eu já tinha feito esse exame, porque ele viu, acho que no Instagram, que eu botei uma foto, alguma parada assim. Aí chegou e perguntou, ele falou assim: mas qual foi o tratamento? Porque se ele me mandar botar, sei lá, aparelho pra dormir, pra respirar, eu, caralho, eu não vou fazer essa porra. Eu falei assim: eu não sei, porque eu fiz o exame e abandonei a parada, não fui mais. Ô, Rodrigo, você acabou de fazer esse exame também. Eu tirei os aparelhos hoje de manhã. Mas peraí, você não foi num lugar, você dormiu em casa, é isso? Aqui em São Paulo, na clínica que eu fui, é porque... Aqui em São Paulo, porra nenhuma. Blogueiro bem-sucedido. Não tem essa de São Paulo, não. Blogueiro bem-sucedido. O cara olhou e falou: esse é o Jacaré Banguela. Dá o aparelho VIP pra ele. Aparelho Wi-Fi. Falei: ah, vai ser legal, exame do sono, vai ser divertido, blá, blá. Cara, ele é escrotíssimo, cara, porque o cara começa a botar os fios e ele passa um emplastro na tua cabeça, um creme, um gel, um creme parada, que parece cagada de pombo, sabe? Parece que um pombo cagou na sua cabeça. E o cara põe um monte disso, um monte de eletrodo, bota no rosto também e no queixo. Mas eu tenho barba. Ele falou: ah, acho que a gente vai ter que cortar essa barba aí. Cara, tem como você colocar por cima? Não vou fazer uma apresentação esse final de semana, não rola e tal. Aí o cara passou tipo um super bom por cima da minha barba. É porque gruda até no cabelo, né? É, cara? Não, rolou isso comigo também. Eu falei que eu não queria tirar a barba, o cara botou uma cola escrota pra caralho que demorou 3 dias pra sair da barba. Mas aí o cara instalou a parada e você foi pra casa que nem um maluco? É, aí eu saí de pé igual um homem bomba. É, parece mais com o monstro do pântano. Ainda bem que isso era bem à noite, era quase meia-noite. Aí vim pra casa, dormi, aí no dia seguinte, que é hoje, tinha que estar 8 horas da manhã. Aí acordei às 7, escovei o dente e, cara, e pra eu sair na rua pra pedir outro táxi? 7 da manhã. 7 da manhã, tudo cheio de fio. Caraca, nego indo trabalhar, né? Nego acordando 5, 6 horas da manhã pra ir trabalhar e o filho da puta voltou da noitada todo. Não falta mais nada desse gordo. Pra falar da técnico, né, cara? Esse gordo não falta porra nenhuma. Olha como é que o cara tá chegando em casa, né, cara? Aquelas fotos você põe no Google assim, bem-vindo à internet, eu sou seu guia, era o jacaré. Exatamente. Eu chamei, achei pela internet um telefone de um táxi. Mas por que, que você não foi dirigindo? Não pode? Se tu faz sinal assim na rua, para o Dr. Brown, maluco. Imediatamente. E tem essa parada que se tu dorme mal e ronca, a sua pressão fica alta, tá ligado? Perigoso. Você e da pessoa que tá ouvindo, porque dormir com alguém que ronca é foda. É. Meu apelido era Nelson Piquet, velho. O resultado do meu exame deu 148 acordadas e 7 quase mortes. Teve uma época que eu tava com uma pressão legal, assim. Tava dando 17 por 11. Tava maneira. Tava bombando. Só saúde. Eu fiz um exame que chama MAPA. Eu não consegui fazer esse exame. O MAPA é um exame que você bota um treco... Bota um medidor de pressão automático e você tem que ficar com ele 24 horas pra mapear a pressão do seu dia. Fica com tipo um celular anos 90, assim. Isso. Cara, vocês fazem uns exames muito loucos. É uma parada que... É um aparelho projetado por médicos. Não tem nada de design, nada de praticidade. Entendi. É um tubo pneumático passando pelas costas, olha... Ergonomia zero. Zero. De 30 em 30 minutos, a parada aperta teu braço, e aí mede sua pressão e vai registrando aquilo durante 24 horas. Aí, olha só, eu cheguei lá, aí a mulher foi botar um negócio no meu braço. Eu fiz esse exame também. Aí, ela primeiro falou assim, seu braço é muito gordo, não tá segurando. Caralho. Eu falei, começou meu mal. Braço mulher é gordo, mal. Mas eu não sou filha da puta, só filha da puta. Aí ela trocou a parada. Ela testou e não tava funcionando direito já, sabe? Ela aí, quando você vê que ele vai começar a funcionar, que ele começa a bombear aquele negócio pra apertar o braço e tirar a pressão, tira do cinto e levanta. Ah, tá bom. Ela fez 3 testes, funcionou só em um deles, e quando não funciona, fica apitando. Eu, beleza. Aí foi pro carro, tô dirigindo pra casa, daqui a pouco começa o negócio a inflar no meu braço, e aí, ela, quando o negócio infla, você tem que ficar com o braço parado. Aí, minha pressão devia estar 30 por 20. Que eu tava estressado com o negócio, dirigindo com uma mão só. Então eu dirigi e passava a marcha com uma mão só, sabe? E aí o negócio... Aí mediu a pressão, aí deu erro e começou a apitar que nem um maluco. Aí tem que desligar o aparelho. Cara, eu cheguei em casa num nível de estresse tamanho... Eu já cheguei em casa arrancando e falei assim, ela vai fazer essa merda desse exame que não funciona, essa porra, só dá erro. Aí quando eu falo, a parada começa a pitar de novo, dá outro erro, cara. Aí eu voltei e joguei a parada na... Eu não quero fazer esse exame, me devolve a minha guia do exame. Aí, serenidade já. Não, eu... Porra, cara. Serenidade! Eu tava, cara. Esse exame me estressou mais do que o do sono, cara. O meu, eu fiz 2 vezes, porque o primeiro não deu muito certo. Porque eu tava andando de moto, a parada começava a apertar e... Não posso parar, né? Uhum. E continuava. E aí deu problema. A segunda vez eu fiz mais tranquilo, parava a moto pra fazer o exame. E aí, porra, o pico foi que eu saía com uma garota que era foda, velho. Ela gritava muito. Era muito espalhafatosa, tal, não sei o quê. Aí que deu. Ela gritava muito. Tá. Não. Na festa. Ela tava gritando. Os vizinhos estavam reclamando. Ela tava gritando que ela tava tomando choque da máquina. Realmente, tu fez esse exame na vida real, né, cara? Foi a festa, foi a balada, do tipo, não parou a vida, é. Mas era isso, esse é o propósito. Porque se tu fizer deitado, velho, não vai me mostrar a pressão que tu tem no dia a dia. Meu dia a dia era um pouco frenético na época, então... É justo. Entendi, eu queria fazer um exame legal desse, então, um dia. Nunca fiz nenhum assim, cara, tão bacana, vocês cheio de eletrodos, outro ali parecia o Hellraiser andando na rua, o jacaré. Cara, é horrível, cara, é horrível. Eu gosto desses exames com máquinas gigantes, que eu tenho medo de fazer tomografia, cara. Eu adoro, cara. Me bota naqueles aparelhos futurísticos que ficam fazendo estalos, eu durmo em 5 segundos. É um aparelho gigante pra tu caber legal, né, velho? Que filha da puta, cara. Pô, vocês estão rindo, esse negócio de tomografia tem limite de peso e tudo mais. Minha avó, quando ela tava muito gordinha, vizinha lá foi fazer uma ressonância magnética e falou, não, a senhora só pode fazer na barra. Aí minha avó descobriu depois por quê, porque o que tinha na barra era pra pessoas maiores, assim, mais, mais volumosas, assim. Eu tomo ressonância magnética também. Então. Aquele barulhão? Não, puta, eu entro na máquina e já, bem-vindo ao futuro. É um exame que não é invasivo, que não fica te apertando, que não fica com fio na tua cara. É uma máquina barulhenta. Calma que um dia você vai entrar numa máquina dessa pra fazer um exame de próstata. Exato, imagina. Entra numa máquina dessa, e tu sai feliz da vida. Putz. No futuro você vai entrar na maquininha em silêncio, vai acender aquela luz vermelha e falar assim, I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do this. Se o Dave tava sensual pra caralho. Esse Raul 9000 tava feminino pra caralho. Pô, tá com mesmo? Essa voz o Dave vai fazer que nem o banho das enfermeiras, né? Vai precisar de álcool. A maldade tá na cabeça de quem interpreta, hein, Rex? Eu fiz uma ressonância magnética dessa, tal, não sei o que, eu tava meio cabreiro, porque falou que é apertada, parada, tal, não sei o que, é barulhento. Aí entrei, começou a fazer, sei lá, 10 minutos, 20 minutos. Aí eu, pô, o bagulho é chato, mas até que tô aguentando bem. Tem gente que pede pra parar e tu fica com aquela campainha, né, na mão. Caso aconteça alguma coisa, tu aperta pra... Aí, maluco, eu não sei em que parte que foi que a minha mão começou a tremer. Eu me liguei que eu não tinha tirado anel, velho. Caraca! Anel e aliança. E o cara também não percebeu isso, o enfermeiro. Não, eu tirei só a minha corrente. Pô, mas esses caras também tinham que, né, dar uma... confere, né? É, pois é, e... o cara realmente foi incompetente. E aí, o que acontece? Aí eu comecei a apertar a parada desesperadamente, eu... Fudeu! Fudeu! Parou tudo, tal, não sei o quê. Aí vem a voz. O que que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu esqueci de tirar o anel e a aliança, porra, não sei o quê. Não, não tem problema, ele vai dar uma tremida, tal, não sei o quê, mas... Caraca, meu cara, tua mão começou a tremer como se o Magneto estivesse controlando você. É, gruda mesmo, assim. A parada é não, certa. Era tipo jovem Magneto, sacou? Ele tava descobrindo aí do poder dele. Quando eu fiz, eu tinha piercing no mamilo, cara. Eita, fé. Não, pra quê? Tipo, aí parecia que eu tava rolando um lift, saca? Tipo, um mamilo durinho, assim, sabe? Quando você viu o mamilo no teto, você parou de achar legal. Verdade. Quando viu o mamilo grudado na máquina, ficou preocupado. Aquele mamilo ali é do senhor, não, né? Você pode estar esquecendo o seu mamilo ali na máquina. Aqui, senhor, está o seu resultado e o seu mamilo. Fui fazer o ultrassom do fígado nos tempos de mais de cachaça, né? Aí o cara chegou, passou lá o gel. Ele, o fígado tá parecendo uma televisão de 52 polegadas, cara. Eu falei, que isso? Ele falou, tu tá com gordura no fígado. Eu falei, isso é mal? Eu falei, não, olha, é uma parada que acontece com todo mundo. É que nesse estágio é só com 50, 60 anos. Nossa senhora. Mas aí eu fiz uma dieta, parei de tomar destilado. Uhum. Só toma desse agora? Agora do outro lado, né? Só com supositório. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.